Desafio ao Mistério da Comercial ao longo da próxima hora, hoje, e como já tínhamos informado, em grande parte dedicada à edição, bem entendido, a novos discos de heavy metal já a circularem no nosso mercado. No entanto, esta ainda a abertura, Kill, mais uma revelação do novo metal, The Right to Back. Lançamos o início da edição de hoje de Right to Rock, os Kill. Mais uma associação de fãs de heavy metal que pede divulgação através do lança-chamas. Trata-se da Brigada Metal Power, morada bairro da Castanheira, número 17, Parafita, 4450, Matosinhos. O contacto é José Manuel Santos. Back where I belong. Chamamos FM Estéreo da Comercial, dois títulos para aberturadores do álbum The Right to Rock do Skill, que mais tarde ou mais cedo desfilam por aqui em destaque. Entretanto, hoje, o grande destaque do Lança-Chamas é para algumas edições nacionais de Heavy Metal. Fevereiro foi, aliás, um mês muito especial neste caso. Lança-Chamas é o primeiro dos destaques para edições nacionais de Heavy Metal, relativa naturalmente aos norte-americanos Wasp, que estreámos há longo tempo, através do tema I Fuck Like an Animal. Desta vez é o álbum de que destacamos já o segundo single, I Wanna Be Somebody. Magic runs through my fingers. One touch you'll see. o álbum em destaque aqui no Lança Chamas de hoje, edição já local há cerca de duas semanas. I Wanna Be Somebody, Love Machine e The Flame, três títulos para o álbum já publicado em Portugal e que se chama também The Wasp. Para além dos Wasp, que já estiveram aqui em destaque e que voltaram ao som do Lança Chamas de hoje, um dos outros destaques para edições nacionais pertence a uma compilação do genérico The Heavyweight e de que estamos a ouvir, ou já ouvimos, uma faixa de Dio, The Last in Line, álbum, entretanto, no total publicado no nosso país, sendo a vantagem principal desta compilação trazer uma série de grupos que nunca terão direito à edição local, mas que ficam pelo menos aqui a mostrados através de uma ou duas faixas, casos dos Picture, Bon Jovi, mesmo desta Lita Ford com Gotta Let Go. The Heavy Way, uma compilação editada no nosso país com vários grupos, entre eles Dio, Little Four, excertos do Status Quo, Picture, Kiss, Nazareth, Black Sabbath, Rush e ainda os TNT, uma das revelações possíveis para o período 84-85 no mundo novo do heavy metal, TNT Seven Seas. Também edições nacionais. Um deles já assunto de passagem há bastante tempo por aqui. The Warning, Queensrÿche. Out of me, the house, ask me why. And someday you sell it. sins upon his face. Queensrÿche, o álbum estreia depois da edição anterior no nosso país de um 12 polegadas com 4 temas, desta vez The Warning. Carreira discográfica que não tem faltado edições locais, também os Marillion, mesmo o álbum Reel to Reel, com excelentes momentos ao vivo do grupo de Fish. Come on! On the edge of the world when the cameras start to roll. Panoramic viewpoints resurrect the killing foe. Your father drains another beer, he's one of the few that cares. Crawling behind the Saracen's Hall from the safety of his living room chair. Forgotten sons. That parade the carpeted corridors of Whitehall. Who orders desecration, mutilation, verbal masturbation in the guarded bureaucratic rooms? Minister, minister, care for your children. Not to do damnation, to eliminate those who would trespass against you. For whose is the kingdom, the power, the glory, forever and ever? Rook. já perto do final da edição de hoje do Lança-Chamas 1819 FM Estéreo da Rádio Comercial, foi um tema Forgotten Sons do Reel to Reel ao vivo dos Marillion. Lança-Chamas é a despedida de hoje e este já não faz parte do leque das edições nacionais. É de qualquer modo um destaque para breve. Bengal Tigers.